219, Solos 14. Ao liberar a direita via Foxtrot 219. Foxtrot 219, só pra informação, tem urubus aí, já quase na rampa da final ali, tá um pouquinho abaixo, mas já estão subindo, ok? Recente. Desça para 2.500 metros, está autorizada a aproximação à aeronave. 366 na proa, autorizada a aeronave. Confirme 2.500. Positivo, confirmo. Obrigado. Taxi via Alfa e Juliet até o portão 08. Alfa e Juliet para 08. Meu, que você rale uma senhora de identificação. Control, control, insert the altimeter 1016, clear to 6,000 bomb arrival. Over. Você rale uma chegada R9 após mar. Melhor Mari após a RNAV. Contato radar estabelecido. Passa o 060 para o 090 aqui, Luciano Lima. Lima solicitando? Ah, ok. Eu vou modificar sua instrução. Vou ir para o Serra Vito 368 para aproximação à RNAV. Bom dia, é o Azul 2796 com a Foxtrot 170 João Pessoa. Eu acho um instante para a cópia, Azul 2796. Tem, está prevista, Conde? Afirma. Obrigado. Não, não. A partir de agora mesmo. Nível aprovado 170, decola na saída Conde, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 0260, controle Salvador 1208. Autorizado João Pessoa, rota conforme o plano, via Golf 677, 170 é o nível. A saída é a Conde com curva à esquerda, pista 1-0. 0260 é o transponder e 1208 controle, 2790. Azul 2796, cotejo correto, chame para o posicionamento. Country 304, which means you 5 down. Go ahead, Country 304. Descend at you 5 down. Descend 5 down, and Country 304. Auto-Zero, Sinai 6312. Sinai 6312, era final, checa o trem 2-1-1-8-9-5. 2-9-5, mostra mais. Serra Vita 372, ajuste no zero no meio, é o vento 110.8, reporte para chefe lá. Parei 372. Entry 304, say your speed. 3-4-3-3-3-5-9. Já autorizei. E antes desça para 4.000, ajustado no 0 no meio. 4.000, ajustado no 0 no meio. Ah, o meu sistema é criado, táxi autorizado até a interseção Oscar. Reporte para ligação. Azul 4299, aguarde um instante para a cópia. Aguarde. Azul 4299, cópia. Copio, 4299. Azul 4299, autorizado Campinas, conforme a rota do plano. Na Upper Zulu 10, nível 320 autorizado, saída da Eolei da Motiva. Primeira curva à direita, pista 10. Acione 5523, controle Salvador, 1208. Utilizado Campinas, 320, rota do plano, retorna 190, curva à direita, cena da El, linha da Monte, na terceira, cruzou 90. Acione 5523, Salvador, 208, Azul 4299, 81. Azul 4299, corteja correto, chame para o estacionamento. Camarada 4299. Delta, autorizado ali ainda com a pista no 7, vento no 0 graus, no 09, ajuste no 06. Aproximação, chega 3211895, câmbio. 295, obrigado. Até logo. É. Pelos 2000, direito, 219. Acionei 63102, autorizado táxi via Alfa e Juliette do portão 03. Oi, Salvador, bom dia, está 3859, final da 10. Gente, está 3859, tráfego avistado, reporte serviço 372. Informação de tráfego, temos um helicóptero, Sikorsky 76, iniciando decolagem de pista no 7. O tráfego este manterá a sua direita no litoral chamado Corredor Axé. Gente, 3859, agora está a 0.8 milhas do 372. Já baixei e travou. 2.503 para a próxima. Vento 110 graus, 109, pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso 3859. Opa, meu filho, Serra Lima, curva à direita, vou iniciar a vida 366, está autorizado a aproximação à aeronave. Gente, direita, Serra Lima, 366, autorizado a aproximação à aeronave. Serra Lima. Mas pode manter 0125. Paciente 0125 vai manter o Oscar McDowell. Solo, o 2796 no corte 3, posição 3, Lima, puxa acionamento. Azul 2796, livre, puxa acionamento, chame táxi. Dá vontade, o 2796. Visual, informe levando a zona de controle. Visual, informe levando Delta. 3304 on final. Check landing gear and again taxi control tower. Frequency 118.95 for landing instructions. Over. 118.95, how long? Have a nice day, Gwynn. Gwynn. Controle Salvador, Oscar McDelta, solicita pro direto para Manati. Positivo, está autorizado, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Autorizando, pro direto, Buenas. Buenas. Salvador Tower, 3304. 3304, the traffic side reports correction. Could you approach the Balenic Pierce? The wind is 110 degrees, 10 knots, QNH 1016, stand by landing gear. Roger, 3304. 3859, solo 30, direita, via Fox Trot 1219. Direita, Fox 1219, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, desça para 5.000, ajuste no 06. 5.000 no 06, da presença, voo 1.960. Lima, passou Serra Victor, 366, estabilizado. Diante, pelo Serra Lima, reduza o saco trem, chame torre, 1.895, caminhão. Torre, 1.895, traço, bota abaixo, certo? Torre. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, estabilizado, RNAV 190. Kilo, Serra Lima, reporta Serra Vito 372. Reporta Serra Vito 372, Kilo, Serra Vito. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, passando Serra Vic 372, da presente solicita cancelamento das regras e instrumentos e base pela direita não fecha. Gente, Kilo, Serra Lima, plano modificado aos 3-3, autorizado o circuito para a direita, reporte de base para o final, baixar travado. Gente, reporte a base para o final, não fecha, baixar travado, Kilo, Serra Lima. 3304, on the ground, 3-3, leaving to the right via Fox Trot, on ground 121, decimal 9. Thank you. Autorizado táxi via Batione Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 10 no meio. Via Índia, ponto de espera da 10, 1895, meio 16, 27. Romeu, Oscar, Mike Delta, controle. Escuta, professor, controle. Informe. Livrando a zona de controle. Sou 1160, controle. Pergunta para a filha. Pista sem restrições para 2.500 pés. Foi para o Serra Vitor 366 para aproximação à RINAV. Câmbio. 2.500, sem restrição, Serra Vitor 3M, 1116. Já travado, Serra Lima. Amém? Fala, Fernando. Próximo. O pouso aí. bom dia, 2796, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2796, bom dia, autorizado aliás da corrupção no 0, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 0, 16. Essa linha de cola 10, 2796. Papa Roma, aqui no Céu Lima, no solo 36, direita, táxi autorizado, ali está, frequência de orientação, um abraço aí, cara. Número 2 para a cópia, aguarde, TAM 317. Romeu Oscar Mike Delta, livrando a zona de controle, frequência livre. Câmbio. Salvador, bom dia. O gol 1095 para Confim, Centro de Informação Fox Trot. Número 3 para a Copa Guarda, gol na 09. Melhor. Da Quadros 37, controle 120, décimo 8. 208, uma boa. Céu, sou Saulo Salvador. Confirme a radial ideal de saída. Controle azul 2796, decolou na sua escuta. Azul 2796, controle, contato. Radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo, perfeito, a Quadros 2796. Confirme novamente o Romeu Vitor Atel. Gente, aguarde. Número 3 para cópia, aguarde. Papai Tango Romeu, Vitor Hotel, cópia. Papatango Romeu Vitor Hotel, cópia. Papatango Romeu Vitor Hotel, autorizado IDC 085, correto e disponível conforme a rota do plano. Decola na pista 35, na radial 317, com curva à esquerda. Acione 0271. 5516, controle Salvador, 1208. Papatango Romeu Vitor Hotel, cotejo correto para acionamento de táxi de decolagem, torre 11895, confirme o PAD, PLB e autonomia. Confirme. Gente, 03 no POB, 430 de autonomia na Aerostar, para acionamento táxi de decolagem, torre 11895, quem negar na 09. Autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano. Nível 320 autorizado. Saída da Eule e da Motiva. Primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5531, controle Salvador 1208. Gente, 4303 Salvador, táxi autorizado até a cabeceira 35, pode tirar de pronto. Uno 095, cópia. Protocolo. Gol 1095, autorizado Confins, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado. Saída Árvore Elefa Nítibo. Primeira curva, corrijo, a saída Árvore 1 Elefa após Nítibo. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5521, controle Salvador 1-2-0. Autorizado conforme 360, Árvore 1 Elefa Nítibo, cola 190, curva direita, 5521-1208, controle 1095. Gol 1095, quantejo correto, sempre puxa estacionamento. Chama. Pushback, estacionamento, azul 4399 no 1. Azul 4299, livre, puxa, acionar, chame táxi. Autorizado, pista 90, azul 4399. Azul 91149, cópia. Azul 91149, autorizado Confins, conforme a rota do plano. Rotas Lulu 21, nível 320 autorizado. Saída Árvore 1, Elefa após Todop. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5546, controle Salvador 1208. Azul 9149, cotejou correto, chame para o estacionamento. Saulo, bom dia. Informação forte. Sou 2196, aguarde para a cópia. pequeno Porsche Seneca, decolando a pista 35, comprou a norte, não interfere na sua aproximação, aguarde a autorização para o pouso. 7-09, reporta para a visão da prefeita. Gente, reporte para a chave travada. Reporta a foto com o nome dessa. Está sendo recoordenado 300 abaixo, está 317. Obrigado, senhora. Posso considerar até a LD da morte lá? 46, chame controle, frequência 120.8, boa viagem. 1208, obrigado, controlado. Voo 1160, pista 10, pouso autorizado, cheque 20 pouso, vento 1 no 0 grau 089. Autorizado, pouso com 1160. 085, a ideal é a 317. Vou direto e desceu, para você como eu interessei. Fica autorizado o 085, o meu troféu. 300 autorizado, saída da EULE da Motiva, primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5531, controle Salvador 1208. Cotejo correto, chame para o posicionamento. Vale chamar. Taxi azul 4399, 125 a bordo, aqui na Ribeirão Preto, autonomia 0410. 0410, confirma. Confirma, azul 4299. Copiado, azul 4299, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH1017. Autoridade direita Índia, chama a torre de 295. Só o meu visor Charlie Bravo, número 2 para cópia, aguarde. Pushback, acionamento para 3179. Tan 3179, livre, puxe a cena, chame táxi. Livre, chama a cena. Gol 2196, cópia. Gol 2196, autorizado Porto Seguro, conforme a rota do plano. Pôsulo 44, nível aprovado 360. Saída da EL, Leida Seguro, primeira curva direita, pista 1 a 0. Acione 5557, controle Salvador 1208. Transponder 5557. Gol 2196, cotejo correto, chame para o posicionamento. Agora. 1160, no Sonos 49 direita, via Foxtrot 121, décimo 9. 219, boa. Boa. Confirma na radial 304, e confirme se eu decola no corredor forte ou axé. Sim, te aguarde o instante para cópia. Copia agora o Vitor Charlie Bravo. Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, autorizado 105 para Serra Bravo, Papa Juliette, conforme a rota do plano, nível 105, correto disponível, decolando no corredor SR, estreita 1 no meu país até a liberação do controle, pista 107, acione 5545, controle Salvador, 1208. Papa Romeu, Victor Sierra Bravo, cotejou correto, confirme o PAC. Tango, Tango, Vila de Serra, na identificação dessa via chegada Mário para o nível 050. Identificou, Vila de Serra, confirma o tipo de equipamento. Bravo. 160 já na Fairway Alpha para autorização. Uno 160, autorizado táxi via Alpha, reporte antes 2 de leite. Fernando, vai ser passado, pode ir para a Alpha. Autorizado Alpha, reporte antes 2 de leite, Gol 160. Alpha, acerta de leite. Gol 1095 para o táxi, POB de 184, autonomia de 2 horas e 45, alterna Galeão. Gol 1095, autorizado táxi, via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, quem nega 1097. Patio Ninja, ponto de espera 2895, Gol 1095. Azul 9149, livre puxa essa nacha no táxi. Solo Gol 2191, confirme? 2191, poderia confirmar, Dael Leda após Leda? Após Leda, seguro. Ah, seguro, obrigado. San 3179, Solo Salvador. Consiga. Confirme, tá aí. Tá finalizando o pushback. Ok, sim. Com 06:30, 06:30. Acima. 06:30, táxi autorizado até interseção Papá, reporte para ingresso pista no 7. Só confirmando após a decolagem, estou a restrito no meu pé até através da farol da barra ou liberação junto ao controle, ok? Vou tirar essa revista 366, o Xenem 3 de novo. O 79, autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 10 na 7. Bom voo. Ah, Romeu Vitor, te alegava, autorizado para seguir com o táxi à esquerda, via pista, reporte, aliado e pronto, cabeceira 17. Controle 2796 da Azul. Sim. Solicita 190 como sinal. Autorizado 190 Azul 2796. Atenção 190 2796. Mantenha a posição, Gol 1160. Previsão? Mantenha a posição, aguardando o gate. Certo. Vou fazer o 149, sobe 113 na Terra Ribeirão Preto, com 2 horas e 32. Azul 9149, autorizado táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH, 10017. Táxi via Patio Ninja, a gente no 097, ponto de espera 1895. Salvador, bom dia, 1095. 1095, contato radar Nicolás, Súbaro 360, via Cedar Bolo. 360, Arbor 1095. Aliado, pronto, Vitor, telegrado. Capá, Romeu, Vitor, telegrado, vento 120 graus, 8 nós, 7, decolagem, obrigado. Salvador, Otan 3179, ponto da espera 10, pronto, bom dia. Já 3179, vento 120 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar. Vento, ajuste 1017, 0017. 1017, livre, alinhar e decolar, 10, Otan 3179. Romeu, Vitor, Charlie Bravo, decolado 58, à direita pelo corredor Axé, mantém 1 no mil pés, até a liberação do controle, chame, 120, décimo 8, Goiânia. 7, 120, 80, Vitor, Charlie Bravo. Voo 217, nossa identificação, dessa vez chegada a pé, para 4 mil pés, o ajuste no 017. 017, é bom, até 4 mil. Pode aceitar o atendimento, minha 13 no 1? Minha 13 no 1, autorizado 2500, ajuste no 017, autorizado RNAF no 0, reporta Serra do C3BM. Ok, autorizado 2500, autorizado RNAF, reportará Serra do C3BM, o Oxenet, minha 13 no 1. Papatango, Tango Juliette Serra, desça para 4 mil pés, o ajuste 1017, após o pitap. Voo Serra Vida 366 para a RNAV da 510 e reduza para 2109. Ele para 2109, após o TAP, Serra Vida 366, 4000, 1017, da Rio CA. Controle Papá Romeu, Vitor Charlie Bravo. Papá Romeu, Vitor Charlie Bravo, mantenha as condições visuais do meu pé no corredor Axé. Após o farol da barra, será autorizado o subido. Temos um tráfego na chegada Mari, a descendo para 4 mil pés. Gente, mil pés até o farol da barra. Vitor Charlie Bravo. Boa viagem. 2835-4299, boa. Pode chamar minha 31, está visual no setor manual 372. Negativo. Controle Salvador, é o TAM 3179, bom dia. TAM 3179, contato radar na decolagem, Súbaro 300 via saída da EL. 300 via saída da EL, 3179. Então, na Zé, acione 5556, controle Salvador 1208. TAM 350, plano 0, Puca, transição Aracaju, segue a do plano. A curva é à esquerda. 5556 é o código 120.8 ao controle. Nossa posição é 13. Reportarei nessa para seu estacionamento. Chanel 6312. O Chanel 6312, escuta o jogo correto. Chame para o estacionamento. Chama nessa. 9149, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 07, decolagem autorizada. Iniciando, 66, Oxalana 13, no ano. Entra agora em conferência. Só passando Tango, Juliette Serra, informa o tráfego de potência 12 horas a 9 milhas, no Airbus 320 com 2 de atrás de Galaxy. Entra o tráfego, Tango vai tirar. Reportará na Serra Victor 366. Papatango Romeu Victor Hotel, a 40 milhas, noroeste, José Salvador, serviço cadastro sem ferrado. Para informação de voo e alerta, chama acesso ao Recife na frequência 126, destino ao 85 ou 125, destino ao 45. Boa tarde, Azul. Brasil 49, passa 2300, Pérez, na área 1. 2149, contato para a decolagem, sul para o 320, via sair da Argo 1. 320, Argo 1, Brasil 49. Uno autorizado, pistão 0, vento 13, 0 graus, 089. Sempre posso na 319. Está estabilizado no Serra Vista 366. Patango, Tango de Net Serra, Torre 1895. 1895, boa. Sou o Vitor Charlie Bravo, autorizado subida para o nível visual 105, confirma para o Edelfo Destino. 308. Direto o destino, quanto possível, estimado para pouso. O final da mensagem, o Tango de Serra. O Tango de Serra está abaixado, travado e reportará no Serra Vita 372. Serra está no Serra Vitor 372. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, vento 130 graus, 08 nós, tráfego avistado, Tango GTA. Ok, sim, a gente vai continuar prosseguindo. Guarda, vamos encerrar. Poxa, na M311 no solo 06, direito 12, 1-9. 219. Sapa Tango, Tango direto Serra, após o pouso, qual é o estacionamento? Aerostar. Gente. Sapa Tango, Tango direto Serra, checa o trem de pouso, direto 1-0089, pista 1-0, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem baixado e travado, Tango direto Serra. Poderia repetir a autonomia? 2:53. Copiado, Gol 2196, autorizado táxi via Patim Índia, ponto de espera 10, torre 1118-95, QNH 1017. Patim Índia, ponto de espera 1195, agora, Gol 2196, obrigado, seu bom. Não tem a posição, esse é na 6312, aguardando. Confirme. Mantém a posição, aguardando a passagem do Boeing da Gol, está iniciando o táxi. Após prossiga até o portão 02, Oceana 6311. Ok, após a aeronave da Gol, estou autorizado para o portão 02, Oceana 6311. Salvador, 3859. Prossiga até 3859. 3859, está pronto para a rota Curitiba. TAM 3859, autorizado Curitiba, conforme a rota do plano, Pazulu 21, nível 320 autorizado, saída Arbor 1, Elefa após Nítipo, primeira curva direita, pista 1-0. Racione 5565, controle Salvador 1208. Ao 0. 2100-0997. Gol 2171, após Pelovo, Serra Vitor 366, vista para 2500 pés, 2117, autorizado da RNAVE, W10, reporta Serra Vitor 366. 2500-0097, encontrará o Serra Vitor 366, Gol 2177. Controle, Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, mantém-se em condições visuais, reporta para a descida, voando direto para o Estapuã. Direto da forma, Matheus João, estado 1017, pode ficar mais direto. Salvador, bom dia novamente, José 3304. TAM 3304, aguarde para a cópia. Aguardando. Oxané 6312, livre e puxe a Janá, Chantax. TAM 3304, cópia. Prossiga. TAM 3304, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, Pazulu 17, nível 360 autorizado, saída Arvo 1, transição Elefa, a primeira curva à direita, pista 1-0, acione 5552, controle Salvador 1208. Então, autorizado para Brasília, conforme o plano 360, serão nível, decola da 10 com a primeira direita no perfil da Arbor 1, eleva para Zulu 17 até Brasília, 5552 e o controle em 120.8. O controle 1208. 1208, conforme. 3304, cotejou correto e chame para o puxa essa nome. Vamos lá. Papatango Tango Juliette Serra, autorizado ingresso pátio 1, na Lima, chame torre 11895. Na Lima, 11895. Vitor Charlie Bravo. Obrigado. Controle frequência 1208, bagagem. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Badois. 1971, 3,5 para o 372, só. Renato Colagem, Supa 360, via, sede da EL. 360, via da EL, 2196. Exposimento 1-0, graus 1-0, mais ajuste de altímetro. 1-0, 1-7, boa, tá ligado. 1-0, 1-7, ou 2-1-7. Rodou para o Direto Marinho, o campo de SPA. Só um momento para cópia. Cruzamento Tango de Lex Serra. Uma baixa de Quebec. Preparado para cruzamento Tango de Lex Serra. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, oceana 6312, QNH 10, 97. 97, 1896, a identificação dessa via chegada na área para o nível 050, programe para após etapas, voa Serra Vitor 366. 6050, Mari, OTAN 3896, TAP, Serra Vitor 366. A possibilidade de voarmos de TAP da presente, senhora? Autorizado, tivesse TAP. Que TAP na proa descendo para o 050, TAN 3896. Acho que como é que ele é alto, legal. Salvador 1208. É, para o Tapão. Descendo para o Tudo de TAP e já está visual com o farol de Tapão, acho que vai que toca. Quase transferência. Tem meu Hotel 2, Vitorinho de Juliette. Quarta transferência, o Oscar Maquilhão. Desculpe, mas não entendi de novo. Oscar Maquilhão, chame a Torre Salvador, frequência 1-1-2.